assim. Será que todo mundo canta assim? Atrás do uísque, Red Bull! Você fecha com nós aí, ó, pra fortalecer essa ponta. Se inscreve aqui, ó. Aqui? Oh, é aqui, aqui em cima, aqui, ó. É, se inscreve aqui, é que eu sou o nome dessa parada aí, tá ligado? Mas essa fita aí, pra finalizar aí, é nós que somos.